Falagem, 621. Bom dia, conversa 3. Diego 1233, trabalho, utilização de posto. Acaba com você. vou trabalhar da próxima. Boa. Oi, contato estabelecido a 57 milhas do Alexandre. Kilo Alpha Romeo. Fica agora no 013. Romeu, é autorizado a alinhar e manter um 10, reporte, pronto para decolar. Obrigado, Coral, como você faz 080, quilômetro Romeu. Oi, Salvador, bom dia, passei 2229. 2229, tem trabalho de autorização de pouso, ajuste padrão. Ajuste padrão, vazando 2229. Pouso até Zulu 107, até a fim. Decola da 10, sai da Arco 1, transição elétrica. Controle 120, décima 8, transponde 5554. solo 4, prossiga ao Max via Alfa e Juliette, portão 3. Voo 963, autorizado decolar com 0,200 caos. Alto Caldas. prosseguir. Acione o código 01140, responde. O acessante do controle é no 2768, reporte fora de solo. O, não há tráfego no setor norte, o hotel no meu voo. Autorizado a decolar, 0, o vento é 030 graus, 4 mais. Vou iniciar o push-back agora no gate 4. Bono 233, autorizado, puxa.